beijo fácil, partido não é só meu. Abri caminhos, olha a faca, cortou o pique seu. Saí do medo cheio de ferida exposta. Aprendi que a solidão vem me suporta. Futebol do Moço Rolé, fim de semana. Na época mais estranha, lembrei da goteira molhando a cama. Minha mãe orando, pedindo proteção para os filhos seus. Com a fé na vida em Jesus Cristo e Deus. Sua fé não basta, o mundo que tinha acabava. Não entendia e sempre reclamava. Meu cabelo não era liso, tinha as roupas mais paia da época. As piadas racistas, por isso nem ia pra festa. Sem grana pra ajudar nas contas em casa. O mal vendo isso começou a planejar. Chegou no sapato de algodão, passou mão na boca. Iludiu menor, tira a inocência da criança, porra. Tenho coisas pra realizar, esse mundo de ilusão. Pela maldade não dá pra ter o coração bom. Se junta ao racista te faz melhor pro sol. Seu amigo se fundou, você aí só na zoação. Nem tudo que é seu, meus hábitos. Suporto meu vício, entendeu? É cáustico. Dormiu na guerra e não levou meu pra tirar. Sua galera morta, qual história vai contar? Querem me ver no chão derrotado. Sou preto, sonho alto, não tenho medo de cair. Quando passa, comenta que cara alombrado. Meu estilo é único, sangue de guerreiro aqui. Mano, tô fazendo meus lucros, investindo em dinheiro. Não preciso de roubar, seja treme o tempo inteiro. Respeito é o que faz me inspirar. Querem me ver no chão derrotado. Sou preto, sonho alto, não tenho medo de cair. Quando passa, comenta que cara alombrado. Meu estilo é único, sangue de guerreiro aqui. Mano, tô fazendo meus lucros, investindo em dinheiro. Não preciso de roubar, seja treme o tempo inteiro.